tema dessa tarde é a humildade. Eu trouxe hoje para a gente ouvir uma crônica do jornal Zero Hora, de dia 4, de semana passada. Eu até reduzi uns pedaços dela aqui, que eu achei que não são muito importantes, mas para a gente tentar entender um pouco da essência do que ele está querendo nos dizer. É escrita pelo Davi Coimbra. Muitos já conhecem ele, escreve todos os dias no jornal. E ele fala aqui de uma etapa da vida dele, de algo que ele passou. O título da crônica é Aos Pés da Cama, Minha Irmã. Então vou ler para nós. De repente me surgiu, dobrando alguma esquina escura da memória, uma cena que havia esquecido. Essa cena aconteceu durante o período de recuperação da cirurgia que fui submetido 6 anos atrás, para a retirada de um rim. Era o primeiro dia depois da operação, o pior dos dias. Estava meio dopado pelos poderosos analgésicos que eles dão para a gente nessas situações. Mas ainda assim, sentia muita dor. Muita dor. Comigo estava a minha irmã, Silvia, mas não conseguia conversar com ela. Não conseguia conversar com ninguém. Só conseguia sentir dor. Via a consternação em seu rosto e deduzi que a minha aparência devia ser assustadora. Mas não me importei. Quando você está internado num hospital, toda a vaidade se acaba. Você só quer ficar bom e sair dali. Então minha irmã fez algo, e foi disso que lembrei agora. Ela começou a massagear os meus pés. Naquele momento, talvez devido ao efeito da morfina, comecei a ver flashes do passado. Eu e minha irmã, ainda pequenos, brincando no pátio da nossa casa, tínhamos um cachorrinho, o Banzé, que estava sempre saltitando à nossa volta. A rua onde morávamos era calma, nunca passava carro algum. Por isso, nossa mãe não se preocupava quando saíamos para a calçada ou para o terreno baldio que havia ao lado, ou para o jardim dos vizinhos da casa em frente. E o Banzé ia conosco, bem faceiro. Um dia ele escapuliu de nossas mãos e cruzou o leito da rua, exatamente no instante em que um carro solitário passava. Morreu na hora. Eu e minha irmã compartilhamos a dor da perda do bichinho. Tivemos outros depois. Passado a infância, juntos, eu e minha irmã, às vezes se divertindo, às vezes brigando, mas quase sempre rindo. Quando eu penso em nós estamos rindo. Depois, passada a adolescência, ela saía comigo e com meus amigos no fim de semana. Sempre juntos. A vida tem significado quando outras pessoas acompanham a sua história e sabem de você e torcem por você. Minha irmã é uma das testemunhas oculares mais próximas da minha vida. E eu a dela. E naquele dia difícil, lá estava ela, aos pés da cama em que eu sofria, com os meus pés entre as suas mãos, massageando com suavidade. Foi um gesto simples, mas não inconsequente. Porque se a dor não diminuiu, aumentou o ânimo. Pensei apenas naquele momento, não vou morrer. Não vou morrer amanhã. Por algum motivo, a presença da minha irmã me deu essa certeza. Havia esquecido disso, e agora que vi alguma coisa ou ouvi alguma música, sei lá, algo me fez lembrar desse momento. Uma massagem nos pés. Um carinho. Um movimento de atenção de uma pessoa em relação à outra. E tudo se ilumina. Nós podemos tornar o mundo melhor. Basta nos tratarmos como irmãos. Quem acompanha ele sabe que ele mudou a vida dele muito depois desse episódio da doença dele. E eu quis trazer para a gente perceber nesse texto que se encaixa no tema de hoje, que é a humildade. O princípio básico da humildade é nós podermos nos ver como iguais. Somos todos iguais perante Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que a gente sabe e percebe todos os dias. Mas a gente tem dificuldade em fazer com que isso seja realmente verdadeiro. Porque o oposto da humildade é o orgulho. E muitas vezes, as pessoas mais próximas de nós mesmos, não são os estranhos, são dentro da nossa casa. Nós, às vezes, nos tratamos de forma errada ou inconveniente, porque nós não percebemos a semelhança que temos entre nós. Porque o nosso orgulho nos coloca, faz com que a gente ache que está acima, que seja melhor. Então, a gente, às vezes, não trata os outros com amor. A última frase diz, né? Basta nos tratarmos como irmãos. Que Jesus vem nos dizer, somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, somos irmãos, devemos nos amar, e o verbo amar, a gente acha ele muito grande, né? Muito difícil. Mas, na verdade, se a gente esmiuçar o que é amar uns aos outros, primeiramente é não fazer o mal aos outros, não desejar, não se colocar acima dos outros. É o primeiro passo, não fazer. O segundo é fazer o mínimo. É não responder, às vezes, uma atitude externa da mesma maneira. As nossas brigas e discussões, todas começam, a gente diz que é por culpa dos outros. Mas começam porque a gente reage ao que vem. Então, quando um não faz, a coisa não se cria. Não ganha força. É matemática, né? A gente usa sempre o exemplo da matemática. Que dois sinais iguais somam. Negativo com negativo fica mais negativo. É aí que surgem as brigas. E Jesus, toda a moral dele, tudo aquilo que ele passou para nós dentro daquele pouco tempo em que ele se colocou à disposição da humanidade, a moral dele está baseada basicamente em caridade e em humildade. Porque não tem como haver caridade, que é o princípio maior de amor, sem humildade. Porque senão nós estamos só fazendo um gesto de dar, de fazer uma troca material. Uma coisa sai de um lado e passa para outro. Não existe a percepção da necessidade alheia e da necessidade de desprendimento da minha parte. Tem que haver humildade. Sentimento básico. Virtude que talvez seja a base para todas as outras se criarem, seja a humildade. Como eu disse, somos iguais. No mesmo plano, no mesmo nível. Não somos melhores. Se nós pegarmos os exemplos que nós temos ao longo da nossa história, aqueles chamados de santos, São Francisco, por exemplo, os mais recentes, Madre Teresa, a gente consegue perceber neles seres melhores do que nós. Mas em algum momento eles fizeram que isso se sobressaísse, eles se colocaram acima de alguém, em algum momento não, né? Porque eles eram seres humildes. Eram, não, são ainda. Não terminaram, não desapareceram. E o exemplo deles percorre ao longo da história. E às vezes a gente acha que por ter até uma cor de pele diferente, a gente acaba sendo melhor do que os outros. Então, nós temos ainda muito, né, que entender, que perceber. Outra frase que ele coloca bem no fim aqui, que é importante, um movimento de atenção de uma pessoa em relação à outra. Um movimento de atenção é olhar para aquela pessoa, olhar e olhar é para ela, não para mim, no que ela pode me dar em troca da relação, mas no que ela precisa. Um movimento de atenção de uma pessoa em relação à outra e tudo se ilumina. O que será que se ilumina, né? Se não é o nosso interior, se não é aquilo que nós trazemos dentro de nós, que é a centelha divina, que é a manifestação de Deus. Quando que Deus se manifesta, se não através das nossas atitudes, quando nós fazemos alguma coisa boa, mas não boa para mim, boa. E aí que está o cerne da coisa. E nós muitas vezes não acreditamos realmente nisso. E nós fazemos só um movimento de trazer para dentro. Não é nem para dentro, é para fora, porque fica tudo externo. O que a gente acaba trazendo, fica tudo externo. Mas a gente acha que isso é o certo. E a gente continua fazendo. E isso não tem fim, porque isso não nos abastece. Isso fica por fora. É como se ficasse preso só no corpo físico. Não agrega no espírito. E nós precisamos agregar ao espírito essas qualidades, essas virtudes, esses ensinamentos.